versos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. As perguntas que me faço são levadas ao espaço, e de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi. Quem me dera que as pessoas que se encontram se abraçassem como velhos conhecidos, descobrissem que se amam e se unissem na verdade dos amigos. E no topo do universo uma bandeira estaria no infinito iluminada pela força desse amor, luz verdadeira, dessa paz tão desejada. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem. Sentimentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. E eu penso nas razões na existência, contemplando a natureza desse mundo, onde às vezes aparece coincidências, tem motivos mais profundos. Se as cores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas, e a voz dos ventos na canção de Deus responde todas as perguntas. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. Escondidos na razão de estar aqui. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. O amor verdadeiro, ele deve ser intenso e vivido todos os dias. O amor verdadeiro é sincero, é generoso, é quem ama de verdade. Só consegue estar feliz se a pessoa amada também estiver feliz. O amor verdadeiro é aquele que diz: eu quero ter você para mim, mas você só para mim todos os dias. O dia todo, quero você perto de mim todo instante, quero apertar você, quero abraçar você, quero nunca mais ficar distante. Mas a gente quer ser feliz todos os dias, e lutar pela felicidade é o que importa. Ainda lembro do som da chuva lá fora, e como eu quis me entender com você, mas o rancor foi quem falou e eu fui embora. Você nem soube o que eu ia dizer, e nesse instante o que lhe doeu mais foi pensar que eu nunca fosse voltar. Eu disse, mas você não ouviu. Que não vim pra te perder. Não vim pra querer que possa ver você sem mim. Não pode ser. Não vim aqui pra saber que é fraca a minha fé. Eu vim aqui pela força do amor. Só por você. Eu fui rodando a longa estrada sem trégua. E quando eu quis retornar pra você, fiquei sem pistas, aumentou a pressa. Na chuva, na luz do entardecer, você distante e esperando sempre o momento que eu voltasse ao final. Eu disse, mas você não ouviu. Que não vim pra te perder. Não vim pra crer que possa ver você sem mim. Não pode ser. Não vim aqui pra saber que é fraca a minha fé. Eu vim aqui pela força do amor. Veja se o momento fica. Não foi um erro qualquer, mas deve ser deixado pra trás. Perdemos o medo e sabemos porquê. no comfort in the truth. Pain is the hole you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. I should have known better than to cheat up and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Cativeiro é o coração dela. Eu sou prisioneiro, uma vítima dela. Dói, chega, machuca, triste realidade. Fica preso em quem tá curtindo a liberdade. Eu tô trancado e o seu corpo é a chave. Sim, eu não vivesse essa prisão imaginária. Sim, eu não te amasse tanto assim, eu me soltava. Soltava o meu cativeiro. Vini Bisioli pra você. Dói, chega, machuca, triste realidade. Fica preso em quem tá curtindo a liberdade. Eu tô trancado e o seu corpo é a chave. Sim, eu não vivesse essa prisão imaginária. Sim, eu assim eu me soltava. Se eu não vivesse essa prisão imaginária, se eu não te amasse tanto assim eu me soltava do meu cativeiro. Músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Bom demais dividir as emoções desse nosso encontro de amor. Você também pode participar mandando sua mensagem para o nosso Facebook, facebook.com/Encontro Central. Aqui dividimos emoções, amores de verdade. Hora de um intervalo pequenininho, eu já volto com você. Na Princesa FM é 9:30. Continue ligado. Princesa. Com o cartão de todos, tá barato cuidar da sua saúde. Só R$27,50 por mês. Consulta com o clínico, só R$24. Demais áreas médicas, só R$32. E ó, tem descontos em exames, medicamentos e até em cirurgias. Ainda ganha cashback, uma parte do que você gasta em nossos parceiros, comprando produtos pro seu dia a dia, como gás de cozinha, telefonia e muitos outros, volta como crédito na carteira digital no app. Você resolve tudo aqui. Cartão de todos, todos os dias. Agora no Armazém da Limpeza, além de produtos de limpeza e higiene pessoal, você conta com Bradesco Expresso, serviços de saques, extratos, depósitos, transferências, aberturas de contas e muito mais. Pague suas contas aqui e economize o seu tempo, sem filas longas. Armazém da Limpeza, tudo em limpeza em um só lugar. Agora, com Bradesco Expresso, Praça Isidro Vasconcelos, Centro de Viçosa. Inaugurou em Viçosa o Mercadinho Bela Vista. Um mercadinho que está conquistando as famílias viçosenses com gêneros alimentícios de excelente qualidade, promoções e variedade de produtos para você não precisar ficar andando de um lado para o outro quando for fazer as suas compras. Mercadinho Bela Vista, garantia de preços baixos e um ótimo atendimento. Rua Tibúrcio Nemésio, número 66. Próximo à Ponte Velha. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Constrular, construindo com você. Tudo em material de construção. Vende tijolos, areia, brita, tinta, massa corrida, cal, cimentos e muito mais. Constrular, tudo em 10 vezes em todos os cartões. Você liga no 99053456. Não perca tempo, venha pra melhor. Constrular, Rua do Passarinho, Viçosa, Alagoas. Como anda a vida financeira do seu negócio? Já realizou o planejamento para alcançar suas metas em 2023? Você sabia que uma assessoria contábil pode lhe auxiliar na gestão da sua empresa? A Smartcom Assessoria Contábil está pronta para ajudar os seus clientes no crescimento financeiro e contábil. Venha comemorar bons resultados e crescer com a gente. A Smartcom Assessoria Contábil deseja aos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. São os votos de Jevison Mata e Jamerson Caetano. Smartcom Assessoria Contábil, Rua Tibúrcio Nemésio, número 50, Viçosa, Alagoas. Fone 98210-9849. São motoqueiros de Viçosa e região. No mês de novembro, a Rally Motopeças está completando 15 anos. Venha comemorar com a gente e ganhe até 50% de desconto. Confira algumas das nossas ofertas. Revisão a partir de R$40. Capacete Samarino R$199. Lâmpada de farol a partir de R$10. Capa de banco esportivo R$35. Cabos a partir de R$10. Tudo isso e muito mais você encontra na Rally Motopeças, há 15 anos cuidando bem da sua moto. Agora em Viçosa, 0KM Lavagem Automotiva Detalhada, com profissionais capacitados e as melhores linhas de produtos automotivos para dar aquele talento em seu veículo. Lavagem simples ou completa, lavagem técnica de motor, cristalização de vidros, hidratação em bancos de couro, polimento de farol, polimento geral, higienização e revitalização de plástico. Buscamos o seu veículo em qualquer parte da cidade. WhatsApp ligações 98220-4277. 0KM Lavagem Automotiva Detalhada. Prazer em cuidar do seu veículo. Estamos localizados por trás da UPA. Quem tem Sky tá na frente. Quem tem Sky tá contente. São mais de 80 canais, 100% digitais, pra curtir muito mais. Fale hoje mesmo com o nosso representante autorizado, HS Antenas, localizada na Praça Duas Vidas, próximo ao Banco Bradesco, Centro de Viçosa. Quem tem Sky tá com tudo. Ligue ou chame no WhatsApp 82 996 28 12 34. 82 996 28 12 34. O Posto Ipiranga Sabaranga comunica a seus clientes que além do ótimo atendimento e o melhor combustível da região, tem novidades. Abastecendo seu veículo no Posto Ipiranga Sabaranga, você economiza e tem mais quilômetros de vantagens. O que você está esperando? Vá correndo economizar no Posto Ipiranga Sabaranga. Rodovia L210, quilômetro 4, Viçosa, Alagoas. Nove e trinta e cinco. Encontro Central. Olá, meus amores apaixonados, estamos voltando com o Encontro Central, encontro de apaixonados, encontro de amantes, encontro daqueles que querem viver felizes e aproveitar cada minuto e cada instante desta noite bonita, feita para quem ama intensamente. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watched her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. da conta, agora chega. Está escrito em seu olhar. O sentimento quando acaba, coração então desaba, dá vontade de chorar. É mais gostoso fazer amor, não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço, só eu sei o que é que eu passo com essa falta de você. Vida, eu vou lembrar você, mas tenho que esquecer. Nossos caminhos já não têm outra saída. Mais gostoso fazer amor, não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço, só eu sei o que é que eu passo com essa falta de você. Nossos caminhos já não têm outra saída. Vai amanhecer e dessa vez eu quero acordar sozinho. Vai ser melhor pra nós, vai ser melhor pra mim, vai ser melhor. Você já não me quer mais na sua vida. Eu vou lembrar você, mas tenho que esquecer. Nossos caminhos já não têm outra saída. O amor transforma, o amor alegra, o amor faz a vida ser mais feliz em todos os sentidos. Amar é o mais verdadeiro ato de felicidade. Amar é fazer o outro feliz. Amar é sentir-se bem. Amar é poder dizer que o outro faz parte de nossa vida intensamente. Por isso, ame, viva, cuide do amor que você sente por aquela pessoa especial em seu coração. That love is blind, and here I am to prove it one more.

sair de mim nunca mais. Preciso tanto de você para sobreviver. Eu não sou nada, sou ninguém, sou capaz de morrer. Farei de tudo que é preciso pra reconquistar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Preciso tanto de você para sobreviver. Eu não sou nada, sou ninguém, sou capaz de morrer. Farei de tudo que é preciso para reconquistar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Como é bom, né, viver o amor? O amor que é uma experiência de vida. O amor que às vezes, mesmo distante, está presente. O amor é bonito, o amor é forte. O amor é acessível. Às vezes simples, inocente como as crianças. Às vezes o amor é grande e nos torna pequenos e desprovidos de desejos de grandeza. Às vezes o amor é como a primavera, mas que está presente em todas as estações do ano. O amor é atrevido, mas que sabe respeitar o coração da pessoa amada. É um amor que está sempre nos encontros, distante, perto, presente. O amor é encantador. Por isso a gente vive este encontro de amores. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Cause I don't care long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We're at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Read your lips, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. When I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy, 'cause I really don't mind when you make it better like that. Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. When we walked in, I said I'm sorry. But now I think that we should stay. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. Disappear. Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Mm-hmm. 'Cause I don't care long as you just hold me near. You can take me anywhere. Yeah, you're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. I don't care.

É final do nosso encontro central desta segunda-feira. Amanhã, terça-feira, vamos estar juntinhos, lado a lado, partilhando, dividindo, vivenciando esses momentos felizes. Foi bom demais ficar juntinho de você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. As mais tocadas da primavera 2022, você ouve aqui. Faz o basique, porque se der tabela, lembra de mim. Puxando de cabelo, ela lembra de mim. Mês das Flores, com sucesso no ar. Eu sou teu esquecido. Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? A Primavera 2022 aqui na Rádio É Show. Tô precisando de nego, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Só tô querendo você. Eu só tô querendo você. Primavera combina com música. E a música que você gosta de ouvir, toca aqui. Neste momento, encerramos as nossas atividades no dia de hoje. Agradecendo a você pela companhia e renovando o convite para que amanhã estejamos juntos novamente. A todos, boa noite. Sou só.